com uma pessoa que já tinha outra pessoa. Foi sem pretensão de traição. Beijei um sopeno de aliança no bolso. Ninguém me contou, eu me rolei no rolo. Só fui descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois. Joga a mão, cadê? Cê vem me somando. Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro. É na hora que dá, sempre comigo. Amor no quarto de pé é igual dois fugitivos. Descobri quando já tava gostoso, quando já tava atolado.